Abri a porta do barraco, dia lindo. Movimentação lá na frente, os meninos soltando pipa na manhã, sem avisar ninguém, por diversão, tranquilão. Tudo bem, subi lá na tia antes que o pão acaba. Domingo de manhã é de lei a pelada, mais tarde o churrascão, marcado com os irmãos. Troca a ideia do rap da vila, das produção. Muitos aqui da quebrada tem sonhos imortais, que nem o tempo com toda a experiência é capaz de apagar. Somente pode colaborar, o dom de já é dado pra aqueles que sabem usar. Eu sei, em passos errados já caminhei, a luta é diária, não pense que descansei. Se ajude pra você poder ajudar alguém, vive intensamente sem medo do que vem. Sua vida mudar, favela, tira amém. Só não se esqueça do bairro pobre de onde veio. Quando sua vida mudar, favela, tira amém. Só não se esqueça do bairro pobre de onde veio. Mais uma vez eu dedico esse rap pros meus manos, que tá privado da liberdade há mais de ano. Talvez nesse momento, escutando esse rap, precisamos de vocês, senão a favela perde bastante trabalho pra gente ter só o básico, só da sobrevivência, mesmo como escravo. Quero te falar dos diamantes bruto aqui, só terrados de nãos e nãos e nem o sim. Então a questão aqui é o talento natural, na bola, na música, nos trampos artesanais. Mas quem dá valor aqui é só a gente mesmo. Vendo os rala pesado, outros passando veneno. De vez em quando destaca, muda a rotina, consegue melhorias pra sua família. Alivia os perré, é o que pega, não é? Só não esqueça da favela que sempre aplaudiu de pé. Quando sua vida mudar, favela, tira amém. Só não se esqueça do bairro pobre de onde. Quando sua vida mudar, favela, tira amém. Só não se esqueça do bairro pobre de onde veio. Aê, muita paz a todos, mesmo onde a paz não existe, Jeová levará se realmente for isso que desejar. Prepare seu coração porque convites virão. E se algum dia conseguir algo, não vire as costas para suas raízes. Seja verdadeiro consigo mesmo. Ah, favela. Ah, favela. Quando sua vida mudar, favela, tira amém. Só não se esqueça do bairro pobre de